Ficheiro 1, Trilogia Millennium, primeiro volume. Os Homens que Odeiam as Mulheres, escrito por Stieg Larsson em 2005. Quarta edição, tradução do inglês por Mário Dias Correia. Edição Oceanos, agosto de 2009. Este livro é gravado ao abrigo do artigo 80 do Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos para os utentes deficientes visuais da Biblioteca Municipal de Coimbra. Proceda à sua leitura Maria José Alegre, com apoio técnico de Emanuel Lassa. Contactos: leitura.especial@cm-coimbra.pt. Telefone 239-702-630. Contracapa: Stieg Larsson, nascido em 1954, morreu em 2004. Foi jornalista e editor da revista Expo. Foi um dos maiores peritos mundiais no estudo de movimentos antidemocráticos, de extrema-direita e nazis. Morreu subitamente pouco depois de entregar à editora sueca os três volumes da trilogia Millennium. Tragicamente, não viveu para assistir ao fenómeno mundial em que a sua obra se tornou. Millennium, uma revista de jornalismo de investigação. Mikael Blomqvist, 43 anos, jornalista de economia, editor e sócio da Millennium. Casado anteriormente com Mónica Abrahamsson, de quem tem uma filha de 16 anos. Tem uma relação aberta com Erika Berger. Erika Berger, 43 anos, diretora editorial e sócia da Millennium. Casada com o artista Gregor Beckman. Tem uma relação aberta com Mikael Blomqvist. Lisbeth Salander, 24 anos, hacker, especialista na investigação sobre pessoas. Dragan Armanskis, 56 anos, diretor da empresa de segurança Milton Security e patrão de Lisbeth Salander. Holger Palmgren, 64 anos, advogado e anterior tutor de Lisbeth Salander. Vive, após uma hemorragia cerebral, na casa de saúde de Ersta. Nils Bjurman, cerca de 50 anos, advogado, novo tutor de Lisbeth Salander, em substituição de Holger Palmgren. Henrik Wanger, 82 anos, industrial retirado dos negócios e anterior administrador do grupo Wanger. Dirt Schroda, 68 anos, advogado e amigo de longa data de Henrik Wanger. Harriet Wanger, nascida em 1950, sobrinha neta de Henrik Wanger, que desapareceu em circunstâncias misteriosas durante uma reunião de família há quase 40 anos. Página 7. Prólogo. Uma sexta-feira em novembro. Acontecia todos os anos como um ritual, e naquele dia, o do seu 82º aniversário voltou a acontecer. Quando a flor foi entregue, desfez o embrulho e pegou no telefone para ligar ao comissário Morel, que depois da reforma se retirara para a região do lago Siljan, em Dalarna. Ele e Morel tinham não só a mesma idade, como tinham até nascido no mesmo dia, o que, dadas as circunstâncias, não deixava de ser irónico. O velho polícia estava sentado com a sua chávena de café, à espera de telefonema. Chegou. O que é este ano? Não faço a mínima ideia de como se chama. Vou ter de arranjar alguém que me o diga. É branca. Nenhuma carta, suponho. Só a flor. A moldura é do mesmo género da do ano passado. Uma dessas de armar. Carimbo dos Correios. Estocolmo. Caligrafia. O mesmo de sempre. Tudo maiúsculas. Letras direitas, precisas. Com isto, o tema ficou esgotado e mais nenhuma palavra foi dita durante quase um minuto. O polícia reformado recostou-se na cadeira da cozinha a fumar o seu cachimbo. Sabia que já não se esperava dele o comentário arguto ou a pergunta incisiva capaz de lançar uma nova luz sobre o caso. Tudo isso ficara muito longe no passado. E o diálogo entre os dois tinha todo o ar de uma ligação ritual a um mistério que mais ninguém em todo o mundo estava minimamente interessado em desvendar. O nome latino era Leptospermum myrtaceae rubinete. Nativa das terras altas e do matagal australiano, onde crescia entre estufos de erva. E era conhecida pelo nome de neve do deserto. Tinha cerca de 10 centímetros de altura, folhas parecidas com as da urze e uma flor branca com 5 pétalas e menos de 2 centímetros de diâmetro. Um especialista do Jardim Botânico do Uppsala confirmaria mais tarde que praticamente ninguém a cultivava na Suécia. A botânica dizia no seu relatório tratar-se de uma planta aparentada à árvore do chá e por vezes confundida com a sua prima mais comum, a Leptospermum scoparium, abundante na Nova Zelândia. O que as distinguia, fazia notar, era o facto de as pontas das pétalas da rubinete apresentarem um pequeno número de microscópicos pontos cor-de-rosa, que lhes davam um levíssimo matiz rosado. A rubinete era uma flor totalmente despretensiosa, não tinha quaisquer propriedades medicinais conhecidas e não induzia experiências alucinatórias. Não era comestível, nem usada no fabrico de corantes vegetais. Por outro lado, os aborígenes da Austrália consideravam sagradas a região e a flora à volta de Ayers Rock. A botânica acrescentava nunca ter, pessoalmente, visto nenhum exemplar, mas que, depois de consultados a alguns colegas, estava em condições de afirmar que tinham sido feitas várias tentativas de introduzir a planta num viveiro em Gotemburgo e que havia sempre, claro, a possibilidade de ser cultivada por botânicos amadores. Era difícil criá-la na Suécia, porque só se dava em climas secos e tinha de ser mantida em estufa durante metade do ano. Não crescia em terrenos calcários e só se podia regar as raízes. Em suma, precisava de mimos. O facto de ser uma flor tão rara deveria ter tornado mais fácil detectar a origem daquele exemplar específico. Mas, na prática, revelou-se uma tarefa impossível. Não havia registros a consultar, nem licenças a investigar. Um número indeterminado de entusiastas, de um punhado a algumas centenas, podia ter tido acesso a sementes ou a plantas. E essas sementes ou plantas podiam ter mudado de mãos entre amigos ou ter sido compradas por encomenda postal em qualquer país, da Europa ou dos Antípodas. Era, no entanto, apenas mais uma na série de misteriosas flores que todos os anos, no primeiro dia de novembro, chegavam pelo correio. Sempre flores bonitas e, na sua maioria, raras. Sempre secas, montadas sobre um fundo de papel de aguarela numa simples moldura de 15 por 27 centímetros e meio. A estranha história das flores nunca aparecera referida na imprensa. Apenas meia dúzia de pessoas sabia da sua existência. 30 anos antes, a chegada regular das flores fora objeto de amplo escrutínio no Laboratório Forense Nacional, por parte de peritos em impressões digitais, grafologistas, investigadores criminais e um ou dois parentes e amigos do destinatário. Agora, os atores do drama estavam reduzidos a 3. O velho aniversariante, o polícia reformado e a pessoa que enviava as flores. Os dois primeiros, pelo menos, tinham chegado a uma idade tal que o grupo de partes interessadas não tardaria, sem dúvida, a ver-se ainda mais diminuído. O polícia era um veterano com muitos anos de investigação criminal. Nunca esqueceria o seu primeiro caso, em que tivera de deter, antes que magoasse alguém, um violento e incrivelmente bêbado funcionário de uma subestação elétrica. Ao longo da sua carreira, engaiolara caçadores furtivos, maridos que batiam nas mulheres, vigaristas, ladrões de automóveis e condutores embriagados. Lidara com gatunos, traficantes de droga, violadores e um bombista louco. estivera envolvido em 9 casos de assassínio ou homicídio. Em 5 deles, o próprio assassino chamara a polícia e, cheio de remorsos, confessara ter matado a mulher ou o irmão ou outro parente qualquer. Outros 2 tinham sido resolvidos numa questão de dias. Um outro exigira a ajuda da Polícia Judiciária Nacional e demorara 2 anos a solucionar. O 9º caso fora resolvido a contento da polícia, o que significava que sabiam quem era o assassino, mas as provas de que dispunham eram tão insubstanciais que o Ministério Público resolvera não ir a tribunal. Para eterno desgosto do ex-comissário, o Estatuto de Prescrição acabara por pôr definitivamente uma pedra sobre o assunto. Mas, no todo, podia olhar para trás e considerar que tivera uma carreira notável. No entanto, sentia-se tudo menos satisfeito. Havia anos que aquele caso das flores secas era para ele como um espinho cravado na carne. O seu último, frustrante e nunca resolvido caso. A situação era duplamente absurda, porque depois de ter passado literalmente milhares de horas a pensar naquilo em serviço e fora dele, continuava a não poder afirmar, sem margem para dúvidas, que fora de facto cometido um crime. Os 2 homens sabiam que quem montara as flores usara luvas, que não haveria impressões digitais na moldura nem no vidro. As molduras podiam ser compradas numa papelaria ou loja de artigos fotográficos em qualquer parte do mundo. Não havia, pura e simplesmente, quaisquer pistas a seguir. A encomenda era quase sempre enviada de Estocolmo, mas 2 tinham chegado de Londres, 2 de Paris, 2 de Copenhaga, 1 de Madrid, 1 de Bona e 1 de Pensacola, na Flórida. O comissário foi obrigado a consultar um atlas. Depois de pousar o auscultador do telefone, o homem, que naquele dia completava 82 anos, ficou durante muito tempo sentado a olhar para aquela flor, bonita, mas totalmente desprovida de significado, cujo nome na altura ainda não conhecia. Então olhou para a parede, por cima da secretária. Estavam ali penduradas 43 flores, nas respectivas molduras, 4 filas de 10 e mais 1 de 4 em baixo. Na primeira fila faltava a correspondente à 9ª posição. A neve do deserto seria a 44ª. Sem aviso, começou a chorar. Aquela explosão de emoções, ao cabo de quase 40 anos, apanhou completamente de surpresa.